rasgar a fantasia e ser enfim o carnaval, cantar pra ver o sol de todo dia. Rasgar a fantasia e ser enfim o carnaval, cantar pra ver o sol de todo dia. Ser o canto da floresta, passarada em festa, ser maestro de uma orquestra de sapos pra acordar a lua. Ser assim, beija-flor, azulzinho, beijador, bonitinho e sedutor, pra ganhar o teu amor, pra ganhar o teu amor, divina flor. Plantar na melodia uma semente de emoção, ser lavrador no chão dessa alegria, colher estrelas no universo do teu coração, comer do pão da tua poesia. Ser o canto da floresta, passarada em festa, ser maestro de uma orquestra de sapos pra acordar a lua. Ser assim, beija-flor, azulzinho, beijador, bonitinho e sedutor, pra ganhar o teu amor, pra ganhar o teu amor, divina flor. Ser assim, beija-flor, azulzinho, beijador, bonitinho e sedutor,